Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que recebia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Vai, vai, on, on. Isso é porró. Bora, meu vai. Estação do porró. Paulinho Pop, é Vani Dodô. On, on. MeusCDs.com. Tá complicado, dormi sem teu abraço, acorda sem você. Sonhar com teu sorriso sem poder te ver. Rolar de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo. E disse já em pé da gente tá perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz 10 anos que você saiu. Nem me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por um amor inventado. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. E eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Alô, Zona Passeio Vinícius Açaí, Roberto Noronha. Sandálias e música, Morir Amor. MeusCDs.com. Tá complicado, dorme sem teu abraço, acorda sem você. Sonha com teu sorriso sem poder te ver. Rola de madrugada na cama vazia. Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo. E distância em pé da gente tá perto. Se tudo que eu mais quero é ter você comigo. Já faz as anos que você saiu. Nem me disse adeus e nem se despediu. E me trocou por um amor inventado. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Eu sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. E eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou. Sou aquele cara da sala de aula que escrevia nas paredes, eu te amo, amor. Carreta, meu senhor, da vida mídia.